ಅಂತ ಹಿರಂಸಾರಿ ಗಾವಾರಯ್ಯನುಮ ಒಗಂತ ಹುಲ್ಲಂಸಾರಿ ವೀರೋ ಸಂಜಯನುಯ Minha cara é isso mesmo, faço rap de pequeno, minha coroa vi dançar Vou cantar Já paguei muito veneno, me cansei de ser sereno, agora vamos garimpar Vou cantar Dá chapéu e chuveirinho, aqui é MC Coquinho, Black Junior vem sonhar Vou cantar Fui na galeria à tarde, depois clube da cidade, ver as caixas trepidar Vou cantar Vou curtir, vou dançar Vou brindar, vou cantar, vou cumprir, vou amar e gostar Vou cantar, dirigir, beber, é e acabar Vou cantar e remar, até meus braços ver cansar Vou cantar, Opala 79, tinha a roda gaúcha que um dia vi brilhar Vou cantar, vou passar de 77 Que eu amei desde pivete até o próprio conquistar Vou cantar, ela para ti no jeito que o som era perfeito Muito caro eu vi pagar Vou cantar, aquele golzinho quadrado Que até hoje eu sinto falta, vários roles pra lembrar Vou cantar, e dançar até o dia raiar Vou cantar, e ver